Commodore 3896, Lebrão na sua escuta. Táxi de Alfa informar para ingresso da Queen Juliette 3296. Mono 260, está estável no X-Ray, Mono 0. Mono 260, complete a aproximação final, torre Ono Noite, decimal 6. Boa torre, 286, Mono 260. O 6140, ponte 0, está pronto. Na 6140, autorizada a linha decolada 1-0, 1-0-0 graus, 1-3-9. A linha decolada, 1-0. Bom dia, Torre Salvador, eu vou no 260, tá estável no X-Ray. Vou no 983, mantém a posição. Mantém a posição, vou no 983. O 983, mantém o ponto de espera. Afirmativo, gol 1983, mantenha o ponto de espera. O 1260, avistado, autorizado, pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Tá, o 7, leve pouso 1-0, com 1-2-6-0. Xanamé 1-4-0, decolado 3-6, controle 1-2-0, do sinal 8. 0-8, boa, até volta. Xanamé 1-4-0, contato radar, sul para o 350, saída Puca. Ao 350, não. Gol no 983, autorizado a linha e mantém capacete no 0. A linha mantém no 0, gol no 983. Flip 5221, tá pronto no ponto de espera, não no 0. Flip 5221, mantém a ponto de espera. A gente mantém. Gol no 260, no solo 38, direita, solo 121, decimal 9. A direita, 21, gol no 260. Bom dia, Alfa Juliette, portão 08, Bono 260. Autorizado a linha, não tem? Autorizado a linha, mantém 5221. A linha mantém 9911, chame Centro Recife, na frequência 12685, alternativa 125-45. Positivo, 12685-125-45, confere? Afirmativo. Muito obrigado, bom trabalho. Hotel Oscar Controle. Quantas milhas já passaram de Salvador? Autoridade de colagem do TRIP 5221. Sente iniciando. Fox, prossiga. Sinal, repete para táxi. Salvador, muito bom dia. Voo no 397, ciente da Quebec, solicita autorização para São Paulo, comboio de Salvador. Pronto, Costa, voo no 397. Decola pista no zero, curva direita no perfil da El Leda. 120, decimal 8, 5, 1, 7, 7, após Leda, Bridge. Voo no 397. Chamar quando pronto. Sente, grato. Gente, o meu hotel Oscar, hotel, é, reporte para o recreio. Fox autorizado táxi até o ponto de espera, na pista 17. Afirmativo, 500 pés até o destino. Confirme a Pro Ideal para o destino e assim que possível estimado para o pouso. Aqui em linha do litoral sul, mais 5 minutos para pouso. Gente, reporte final para pouso. Reporte final para pouso, Fox. Alternada pelo 983? Alternativa no 3325. Afirmativa, Recife 251, 3325, alternada. Boa na 93, bom dia, bom serviço. Bom voo. Lima, Mike Fox, frequência livre. Frequência livre, chama para a nova decolagem, Fox. Salvador 9738, descer Quebec. 9738, chega da Mar e desça para o 050. Caramalho, 050-738. Quebec, cruza 220 para 1370. A sua identificação, chega da Mari, desça para o 060. Bravo, Oscar, tá ciente. É, 500 pés, litoral sul até 6 milhas. Tô no pátio 3, com 3 a bordo. O controle é 120.8 e a 218.612. No transponder 01 no 30. É, cruzarei quando pronto. Negativo. Então, do presente pátio eu já saio com o próximo, ok? Aluno Salvador, voo no 397, 74 pessoas a bordo, 4 horas e 10 minutos de autonomia, Sargento Galeão, pronto para o ataque. Aluno 74 pessoas a bordo. Malmeia. 2, 18, 6. Meia. Estados Unidos 16 e a parte 26, muito grato, bom final de semana, no 397. Sou eu, Mike Vitoringa, na faixa de intercessão com a 17, controle de Pelagos, proceda a decolagem. Autorizada a decolagem da 17, vento 100 graus, 149. Iniciando a decolagem, Mike Vitoringa, controle de Pelagos, por 97. Aqui, Vitor Índia, decolador 5-3, controle 20.8. Confere a mensagem, recebi com intercortada. Decolador 5-3, controle 20.8, Mike Vitor Índia. Chamar controle 20.8, graças. P522 na pós-arbo, autoridade do conquista. Poder 25, cheque trem, autorizado pouso na 1-0, vento 090 graus, 159. Trem baixado para prata, limpo pouso, onda 25. Que Vitor Índia prossiga. Decolou de Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Juliette November Yankee, está com proa de Interlagos, está na sua escuta permanente, acionado 0134, mantendo 510. Visuais, informe o ultimato para pouso. Estima para pouso, mais 20 minutos. Sente, Mike Vitor Índia na escuta do controle. Na escuta do controle, Índia. Patrulha Salvador, Lima Mike Fox, voltando. Liga Mike Fox, vai retornar para Salvador? Negativo, sendo decolado ele ponta Mundo Plaza, interceptando o Axé. O destino é Cairo, mantendo 500 pés na sua escuta para o farol da barra. Sente, Lima Mike Fox, você posta no farol da barra, mantendo 500. Farol da barra, reporta Fox. A intenção é litoral sul, 500 pés, até 6 milhas posteriormente às inspeções da Grande Salvador e linha de transmissão. Mike Bravo Oscar, está autorizado, vento 100 graus, 159, parte fora do solo. Passará fora do solo do pátio 3 sem interferir com o eixo da 100. Conda 25 no solo aos 56, livre à esquerda, ao estacionar a frequência livre. Gente, livre à esquerda, o Conda 25. Golo 397, 3 ADNE, mantém cabeceira no zero. 397, ponto zero, zero. Golo 397, 3 ADNE, mantém cabeceira no zero. Ali mantém, golo 397. Golo 25, confirma intenções. Confirme, tinha falado para levar pela esquerda, vai levar pela direita agora para o cruzamento. Ciente, reporte da Taxi Delta para o cruzamento da pista. Reportará. Opa, pa, pa, pa, Mike Bravo Oscar fora do solo. Mike Bravo Oscar, decolado ao 57, controle 120.8. 120.8, grato. Mike Bravo Oscar, mantém escutado o torre. Controle Salvador, papapapá, Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar, mantendo condições visuais no litoral sul, reporte no farol da barra. Deslocamento no litoral sul se dará até 6 milhas. Posteriormente, o continente, para as inspeções de linha da Grande Salvador, que a altitude que irá manter 500 pés a GL. Gente, Mike Bravo Oscar, na escuta do controle. Mantendo a sua escuta permanente. Na 3298, desça para 4 mil pés, o ajuste ao 9096. 4.016.319. Lima Mike Fox, frequência livre para coordenação. Parte para o Golo 397. Autorizar o táxi na cabeceira no site e reporte pronto para decolagem. Quando 25 para cruzamento. Para 1809, pelo número 2 na aproximação, seguirá o Boeing 738 a 8. Puxa, eu já estou completamente reduzido aqui, o 3198. Felipe 5221, chame centro Recife, na frequência 1260, alternativa 1288. 260, 1288, 5221. Mike Bravo Oscar, controle 120, decimal 8. Para o voo no 397. É um voo no 397, chamando o controle 208. No 397, decolando 00, controle 120, decimal 8. 208, muito grato. Diga November, Oscar Romeu. Então, chega o transponder, reporte para ele. Está mantendo que altitude? Então, ligue o transponder, acione 0133. Novembro, Oscar Romeu. Antecipa 2000, 31398. 3198, desça para 2000, reporte localizador. Amarelo, localizador 2000, 3198. Controle Salvador, muito bom dia, agora 397. Controle Salvador, bom dia, Gono 397. Gono 397, contato radar, suba para o 360, saída da El. Perfil da El, 360, Gono 397. Gono 738 estabilizado. Papapá, Mike, pra lógica. 738 estabilizou, visou, copy. Me torre 18, decimal 6. Valeu. Torre Gono 738, bom dia. Gono 738, sentindo aproximação, parte de uma cadeira externa, baixar travado. Porto Sará, já passou externo, baixar travado, 738. É, confirma onde irá fazer a inspeção. A Grande Salvador, começa aqui perto da paralela, estende para o centro e posteriormente a área industrial. Sim, então você está mantendo 500 pés na escuta do controle autorizado. Afirmativo, permanente a escuta do controle aqui. Pouso 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. Sim, pouso 1-0, 7-3-8. O externo não interferirá na aproximação. Tem o mesmo antigo, 319. Oscar Romeu, reporte rotatório visual com campo. Novembro, Oscar Romeu, controle. Reporte rotatório visual com campo. Estabilizado 3198 com campo à vista. 3198 compete aproximação, torre 18 decimal 6. 86 até já. Mike, bravo. Brasil tem 3198 alinhado com a cabeceira 1-0. 3198, 3198, 3198.